pagar o mal com o bem. Jesus nos ensina que devemos pagar o mal com o bem. Outros que vieram depois dele também nos disseram a mesma coisa. Por que devemos pagar o mal com o bem? Por que devemos agir assim? E o que que é o mal? Começando pelo mal, nós poderíamos dizer que o mal é uma interpretação nossa. Tudo aquilo que eu vejo, que me contraria, que me afeta, que eu acredito que está em desacordo com o correto, eu julgo como mal. Mesmo sabendo que isso que eu considero mal, muitas vezes eu também manifesto. Ou seja, eu já tenho bem definido esse conceito. Mas por que eu devo ser bom? Por que que eu devo, perante essas situações, responder de uma forma diferente? Primeiro, porque aquilo que eu vejo, aquilo está fora de mim, não é meu. São atitudes que os outros cometem, são palavras que os outros proferem. Não sou eu. Então, eu poderia dizer que eu não preciso nem pagar, porque não me compete. Mas, sabendo disso, se eu verifico, se eu entendo dessa forma, e eu acho que está errado, qual é o caminho que eu devo seguir, senão o caminho oposto? Não fazendo a mesma coisa, fazendo aquilo que eu acredito que é certo. Por isso que ele nos diz, né? Pagar o mal com o bem. Porque senão nós apontamos os erros e repetimos, nos igualamos e nos mantemos todos na mesma situação. Tudo aquilo que acontece e que eu julgo, muitas vezes apenas sou eu que estou vendo dessa forma. É um ponto de vista, é um olhar viciado, porque em tudo existe um propósito. Nada que acontece é por acaso, nada acontece sem uma necessidade. Um dos atributos que nós consideramos a Deus é que Ele é justo e Ele não permitiria que acontecesse coisas com nós que não fosse necessário. Então, é uma forma até de desconstruirmos o conceito de mal que nós temos. Isso que eu considero como mal é um remédio amargo. É o famoso aprendizado pela dor. E se é um aprendizado, não me cabe então julgar o instrumento dessa justiça, aquele que está cometendo. Se eu entendo que é necessário, eu tenho que perceber que aquela pessoa está servindo de instrumento de uma justiça maior. A maneira como nós interpretamos os diversos acontecimentos desencadeiam em nós reações, sentimentos, pensamentos, e essas três situações que nós manifestamos são responsabilidade nossa. Não cabe mais dizermos, como quando éramos crianças, ah, foi ele quem começou. Não, não cabe mais. Somos responsáveis por aquilo que fazemos, pensamos e falamos. É a nossa escolha termos uma capacidade de sermos úteis, de sermos bons, de sermos saudáveis. Está na nossa mão isso. A felicidade, ela está diretamente ligada ao bem que nós fazemos. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.